aconteceu na sua vida. Que além de puta você tá arrependida. Infelizmente me perdeu pra putaria. DJ Daniel. Vai te passar a visão. Vai comer, vai zoar. Mas no final do baile tu sabe, vai sentar. Vai. Tu sabe, vai sentar. Vai, vai. Mão no joelhinho, pode fazer biquinho. Vai, morde o beicinho, gostosinho. Eu que fui o erro que aconteceu na sua vida. Além de puta, você tá arrependida. Infelizmente me perdeu pra putaria. Saudade, né? Vou te passar a visão. Eu que fui o erro que aconteceu na sua vida. Que além de puta, você tá arrependida. Infelizmente me perdeu pra putaria. Infelizmente me perdeu vai, pra putaria. Descendo, tu sabe, vai ser fazendo movimento. Descendo, vai, vai, descendo. Fazendo movimento, descendo. Ela desce, ela sobe, bota as duas mãos no chão.